realidade insana, covarde, em quem pouco se encaixam reagem com brutalidade, disputando sua parte. Reparte o mundo em que vivemos, não queremos lutas, queremos direitos de vivermos, não sujeitos a leis que matam, que como cães nos caçam, traçam nosso destino deplorável e nos encaixam em uma sociedade suja onde o Cristo não tem vez. Então tapar nossos olhos, nos fazendo freguês, desfez o que ele fez por nós, nos fazendo engolir uma nova ideologia diferente do que ele fez por mim. Reagir é o meu grito de socorro pra que todos me ouçam, a burguesia e os morros tolos são aqueles porcos inimigos nossos. Lógico, se Deus é por mim, eu nem preciso repetir. Fracasso inválido, escasso é o nosso espaço. Seguirei, jamais me calarei, não me curvarei a essas leis. Jamais me calarei, não me curvarei. Eu jamais me calarei, não me curvarei a tais leis. Eu jamais me calarei, minha voz levantarei. Jamais me calarei, não me curvarei. Eu jamais me calarei, não me curvarei a tais leis. Eu jamais me calarei, minha voz levantarei. Levantarei minha voz de denúncia. Renúncia, hipocrisia virou bagunça exposta. A indústria da pornografia, distante de Cristo, se afunda aos precipícios, aos vícios, povos propícios, submissos ao anticristo cativos. Nós denunciaremos, não nos calaremos, seguiremos, cantaremos. O rap que é tarjado de música de preto, de malandro, pobre, violento, soberbo. No gueto aprendi a andar com Cristo, não me rendo a capitalismo, não me torno promíscuo. Resgate o poder que tem, a força pra ir além ao bem do Criador. Rima e louvor, a paz do Senhor sem cor. Foi sua imagem, semelhança, fomos feitos e aceitos, povos eleitos. Jeitos a cometer erros, astrinco lindo mentes pelo mesmo objetivo. Hip hop incentivo, apologia ao cristianismo. Homens e mulheres serão julgados pela mesma espada. Falsos pastores, profetas, pregadores a cajadadas. Contagem regressiva no juízo, desmascarados. Mentiras ditas que levaram suas ovelhas ao outro lado. Me envergonho com aqueles fracos, se dizer estar a salvos, lhe apresento um Deus vivo, Cristo ressuscitado. Jamais me calarei, não me curvarei. Eu jamais me calarei, não me curvarei a tais leis. Eu jamais me calarei, minha voz levantarei. Jamais me calarei, não me curvarei. Eu jamais me calarei, não me curvarei a tais leis. Eu jamais me calarei, minha voz levantarei. As trincas vêm falar do que poucos têm coragem. Do governo, da miséria, da polícia, da pilantragem. A mentira, da desgraça, do sistema, da farsa. Pois já tentaram nos calar até na base da mordaça. A chave da decisão está em suas mãos. Não se corrompa com ilusão, ilustrada pelo mundo do cão. Aliança pura, liberdade que cura. A palavra dura, a morte é súbita, dúvida na conduta. O que te motiva, medo, coragem, navalha na carne. Riqueza em detalhes, pois rimar é a base. Corpo e pecado, espírito de justiça, satisfação em curto prazo, excelência da sabedoria. Abusos, pedofilias, inocência perdida, corrompida pela insaciável vontade demoníaca. Maldita verdade, realidade dura que machuca, desfruta dos males fornecidos pela ditadura. Não vou trair o meu Cristo como Judas Iscariotes. Acorde, não se proste, volte e se foque no Rei dos Reis, o grande rei. Lembre-se do que ele fez por mim, por você, por toda a humanidade. Se alguém tenta nos calar é porque tem medo da verdade. Dade, dade, dade.